eu sou doce, tipo favo de mel. Quem me traiu, perdoei, quando odiado, amei. Paguei o mal com o bem, chorei por quem magoei. Me arrependi, me achei, dentro dos sonhos do rei. Eu vi o fraco vencer, eu vi o forte perder. O espírito renascer, eu vi a carne morrer. Quer minha cabeça entrar na fila, espera a sua vez. Quer o meu sangue entrar na fila, espera a sua vez. Espera a sua vez. Veja a ruína de potestades e principados que por uma nuvem de glória serão esmagados. Veja a ruína de potestades e principados que por uma nuvem de glória serão esmagados. Eu vim pra estremecer rasgando a carne com a espada. Eu vim em meia guerra pra trazer alívio pra alma. Sou franco atirador, perverso contra o opressor. Cenas de crueldade é frequente no televisor. Atravesso a fronteira pra ir até o fim da linha. Versus FPX vira epidemia, narrando o veneno, a maldição do opressor. Giovanni Caeste jogando por terra à toa, cada gota do nosso sangue, a gargalhada do inimigo que quer te ver intimidado, esquecido nos presídios. Sou impacto proponente, a rima pesada dos crentes. O poder da fé que choca e leva cativa sua mente, que ecoe minha voz através das ondas sonoras, pra que venha sua liberdade, ser viva dia de glórias. Em meio ao vale de ossos secos, a força da revolução na mente, no coração, libertação pros meus irmãos. Alta compressão pra mudar a trajetória. Tamo junto na batalha, escrevendo uma nova história. Cotidiano suicida, nos autodevoramos. Mas os psíquicos da favela hoje tem outros sonhos. Principados e potestades caiu como Golias. E os versos do PX encheu de esperança a sua vida. Sigo o caminho contrário daqueles que se entregaram. Mordidos pelas serpentes, ficaram paralisados. Nós estamos cercados, e aí quem vai recuar? Se não aguenta lutar, é melhor mesmo voltar. Porque a chapa da guerra vai começar a esquentar. Então aperta o cinto porque vou acelerar. Guarda os brinquedos chegados, não adianta chorar. Prazer em conhecer, mas eu não posso parar. Tamo junto e misturado, colado, arcanjo meu aliado. Consumado, firmado no céu, na terra, ligado. Abre caminho, pipoca, goela, tem mais espaço. Se embaçou, desembaço, filho do sangue sagrado. Fico na minha calado, se é pra falar eu falo. Não tenho os peitos de ferro, mas tenho os nervos de aço. Disparo de cima pra baixo, regaço, abro o buraco. Eu me orgulho do que faço. Veja a ruína de protestar.